hoje sento praça na cavalaria. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestida com as roupas para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem, para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem, para que meus inimigos possam ter para me fazer mal, porque eu estou vestida com as roupas e as armas de Jorge. Salve Jorge, dia de Capadócia. Salve Jorge, dia de Capadócia. Salve Jorge. Salve Jorge, salve Jorge, dia de Capadócia. Os caminhos e que todo mundo seja muito feliz sempre. É isso aí.